nas nossas décimas jornadas do património local. Caros alunos, uma saudação muito especial para os nossos alunos que quiseram estar connosco, do Governo de Escolas de Aveiro. Muito obrigado também por terem vindo. Cabe-me uma palavra de abertura destas nossas jornadas deste dia. Depois, obviamente, passar a palavra ao nosso parceiro, a Aderav. E a primeira palavra é exatamente para saudar a Aderav pelo seu trabalho, não tanto pelo dois de co-organizar connosco esta iniciativa, mas pelo trabalho todos os dias em defesa dos nossos valores culturais, da nossa história e em operações de promoção, porque a defesa é muito importante, mas a promoção é fundamental. É pela promoção que jogamos ao ataque, no bom sentido futebolístico do termo, de conquistar gente, de ter vitórias, de fazer com que esses tais valores que preservamos sejam mais conhecidos e, sendo conhecidos, nos permitam conquistar operação económica, conquistar notoriedade, conquistar oportunidades de investigação para professores, oportunidades de emprego para investidores, oportunidades de felicidade para quem frui, para quem decide fruir os valores extraordinários de cultura de que a nossa cidade, o nosso município e também a nossa região de Aveiro são felizmente ricas. Uma segunda nota que queria partilhar é sobre esta temática que escolhemos para esta décima edição: os canais de Aveiro na sua história. Obviamente que o desenho do programa vai dar a oportunidade a todos de conhecermos muito mais do que aquilo que conhecemos. Seguramente conhecemos muitas coisas que não conhecemos. Estas coisas da história, do património, da cultura, têm sempre coisas novas e diferentes para nos ensinar. Por mais que puxem por valores antigos, há sempre novidades quando se aprofunda o conhecimento da história e da cultura. E isso é um dos alicientes da história e da cultura. Há sempre algo de novo para aprendermos a mais daquilo que é o nosso património de conhecimento. Mas a verdade é que esta opção marca uma aposta recente que fizemos numa coisa velha. A campanha de marketing que lançámos em meados deste ano, em junho, aqui mesmo nesta sala, a que chamámos a Aveiro Cidade dos Canais, procura tirar dos canais da Aveiro a sua marca identitária mais forte. À volta dos canais de Aveiro, explorar outras marcas identitárias que também são muito fortes, e muitas vezes não vale a pena a discussão de qual é que é mais forte, que isso não nos leva a conclusão nenhuma. Mas quando falamos de Moliceiro, estamos a falar de canais urbanos da cidade, estamos a falar de Ria de Aveiro na sua plenitude total. Quando falamos de Arte Nova, o maior número, e podemos dizer alguns dos nossos melhores exemplares da Arte Nova, têm também, são face urbana da frente dos nossos canais. Enfim, alguns dos nossos edifícios mais fotografados pelos nossos turistas, a antiga fábrica Jerónimo Pereira Campos, este edifício onde estamos da antiga capitania, a ponte de Carcavelos no canal de São Roque, etc., são fruídos de forma privilegiada nos canais urbanos, etc. Podíamos ficar aqui a fazer já uma palestra sobre os valores de cultura, de história, de património que se podem fruir à volta desta grande, eu diria, desta grande autoestrada de história e de cultura que são os nossos canais urbanos, na sua plenitude total. Uns mais conhecidos, outros nem por isso, mas eu sempre gosto de lembrar que é no conjunto, na soma deles todos, que está a nossa riqueza: o Canal Central, o Canal das Pirâmides, o Cojo, o Cais da Fonte Nova na sua modernidade, o São Roque, os Botirões, o Canal do Paraíso, menos conhecido e menos frequentado. É a soma que, de facto, dá à nossa cidade uma grande personalidade. Nós, nessa campanha do Aveiro Cidade dos Canais, também exploramos a palavra canais para lembrar outros canais, canais de desenvolvimento, canais de atividade económica, canais de outras importâncias que o município tem noutras áreas, como a atividade económica das nossas empresas, que são o motor principal da nossa vida, a atividade de formação e de investigação e desenvolvimento da nossa universidade, tantos outros canais que nós temos e que quisemos promover debaixo desta ideia dos canais urbanos da cidade de Aveiro. E brincando também um pouco, que obviamente é sempre muito importante. Então, quando estamos a falar de utilizar a cultura para promover na área do turismo, sempre o humor deve estar presente nas nossas abordagens. E aquela nota que, enfim, vamos repetindo, especialmente aos turistas que nos visitam, e são cada vez mais aqueles que tomam essa opção: Aveiro será, pelo segundo ano consecutivo, a cidade do país com maior crescimento em termos de turistas, 2 anos consecutivos, 2015 e 2016, ainda falta um mês para fechar o ano, mas esse número está garantido, num mês, em 12, não se mudará grande coisa. Isto depois de termos estado a diminuir turistas, entre 2010 e 2013, sempre tivemos a diminuir, numa altura em que Portugal estava a crescer, e inacreditavelmente, como é sabido, Portugal teve esse condão de crescer turisticamente em plena crise, mas nós não. Nós tivemos a baixar de 2010 a 2013, sempre, consecutivamente. A curva é assim. E depois tivemos um ligeirinho crescimento, uma coisinha muito ligeira, de 4%, em 2014, e então partimos para crescimentos fortes, em cima dos 15%, em 2015, e assim será em 2016. E assim queremos que continue a ser, com o investimento de todos, sabendo que é a diferenciação da terra nas suas marcas urbanas, na sua história e património e nos seus valores ambientais, é aqui que está o assento da nossa diferença e, obviamente, é explorando a diferença que nós vamos conseguir ser mais atrativos para a gente que nos possa optar por nos vir conhecer. Na brincadeira, sempre usamos aquela velha frase de que Aveiro é a Veneza de Portugal, que alguém inventou pela notoriedade de Veneza e por esta similitude tão diferente, mas pronto, nessa ideia base dá para dizer que há similitude. E nós agora vamos dizendo que isso já não é exatamente assim, que o nosso crescimento e a nossa qualidade já faz com que a Itália se diga que Veneza é Aveiro de Itália. Portanto, vamos invertendo os fatores de notoriedade, também para nos darmos mais importância, para sermos também mais atrativos. E, portanto, é à volta desta ideia que nós tivemos esta escolha, saudamos esta abordagem e o interesse que ela denota e prosseguiremos o nosso trabalho, explorando estes canais, a atividade económica que dentro deles se vai realizando, felizmente, com muito sucesso. Não podemos dizer os números com rigor, mas teremos este ano, falaremos também sobre isso em janeiro, um número muito interessante de pessoas que passearam nos nossos moliceiros e que as temos que conquistar mais, por exemplo, para visitarem outros valores de cultura, como o nosso Museu de Aveiro, Museu de Santa Joana, porque temos um desequilíbrio muito grande entre aqueles que vêm cá dar um passeio de moliceiro e aqueles que entram às portas do nosso Museu de Aveiro, Museu de Santa Joana, e obviamente temos que aproveitar as boas oportunidades que cá temos para potenciar, para dar a conhecer outros valores de grande valor que cá temos também. E os truques que usamos, e com isto fecho, vêm estes dias, já podemos falar nisso porque já se vê, uma empresa a instalar iluminação de Natal. À nossa Câmara é proibido legalmente ter despesas dessa tipologia, apenas aquilo que vem não é iluminação do Natal. Ou melhor dizendo, é, mas não é. É porque é. É mesmo iluminação de Natal. E vai marcar o canal central, basicamente, vai marcar uma parte da Avenida Lourenço Peixinho, vai marcar a Praça da República, vai marcar o edifício onde estamos, é mesmo. Mas não é, porque aquilo que é uma operação que usa a receita direta das operadoras, das nossas operações marítimo-turísticas, que nós temos como condição política e legal de investir na promoção dessa mesma atividade e, portanto, o não é tem a ver com o facto de ser mais uma operação de promoção dos nossos canais, da cidade dos canais, das operações marítimo-turísticas, cujos operadores, cujas empresas, ao lado da nossa hotelaria, da nossa restauração, dos nossos artesãos, etc., nos têm dado uma ajuda muito importante, fundamental, para o trabalho de excelência que estamos a fazer e o crescimento que fizemos nestes 2 anos e que, garantidamente, vamos fazer. Recebemos para a semana um dos maiores congressos de turismo do país, o Congresso da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo, da APAVT, e é tão curioso como isto, já nos comunicou a APAVT na segunda-feira passada, que já tem hoje, ainda falta uma semana, já tinha na segunda-feira, ainda falta uma semana, o congresso começa exatamente no dia 8 de dezembro, já tem inscritos o maior, já bateu o recorde dos seus últimos 20 congressos, e devo dizer que foram feitos em sítios muito importantes em termos de turismo, como o último, que foi feito no Algarve, ou o de há 12 anos que foi feito em Macau, etc. E o nosso já tinha, na segunda-feira passada, o recorde de inscritos dos congressos da APAVS, que se realizam todos os anos, dos últimos 20 anos. E, portanto, todos juntos vamos realmente ser capazes de prosseguir este trabalho, navegando na nossa história, navegando nos nossos canais de Aveiro. Muito obrigado e uma boa jornada para todos. Muito obrigado.